mais que uma celebração. Salve, Raul! Segura, Marcos, aí, segura, Marcos. Salve, Raul! Rapaziada, não vamos fazer desse momento um momento fútil. Vamos fazer desse momento uma grande conquista para o rap nacional. Não eu enquanto representante, mas eu sendo cada um de vocês e vocês sendo um crioulo doido, um Kamal, um Rael da Rima, um Terra Preta, um Oficina, um Boca do Lixo, um Time do Louco. Não importa, mano, tá ligado? Projeto Play, vários vagabundos, radiola, velho. Se fosse citar nome é foda, mas é amor, mano. Amor faz a gente ir pra rua, porque a gente tem mó angústia, mó agonia. A gente é louco pra falar os bagulho que incomoda a gente, mano. E você vai passando a adolescência, vai chegando na idade adulta, nós somos a fase dos caras de 30 anos de idade que ainda tem que morar com os pais, porque nós não temos a nossa condição financeira pra ter dignidade, colocar um disco na rua, um DVD na rua. Não é pro Nimarrone, respeita os caras, mas é nós. Yeah! Oh! Bom, yeah! Bom. Eu ouvi falar dos caras que é chapa, se pá. E aí, Carol? E aí, Vivi? Serviço fim, álcool de sonho, fígado e o rim. Eu ouvi falar dos caras que é chapa, se pá. Bebê até se enxaminar. Se juntaram convicto, pô. Serviço fim, vai. É muito mais pra mim. Fora as famílias. Quero ver a mãe tranquila sabendo que o filho frita. Um inocente agora, depois um balão de uma balinha. O perreco atiçando com as minas. Ele amanhece tubarão e vai dormir certinho. Tira sarro dos irmãos que só cola. Tubarina. Cheio da graça com o copo de cara. Saber quem é mais baixo no jogo. O vira-vira. Disse pra mim que desce macio e reanima. Depois é só o raço dublar. Lá na fila. Digo sim, já me acabei no mas eu nunca mais quero essa vida. Pra mim, eu ouvi falar que os maluco quer entornar e enxugar o pra depois. Ah, os trabecos tão ali, ó. Por que eu ouvi falar que os caras querem chapar? Pão, vão pra cima! Será que isso? Vão pra cima! O filho da minha ouvi falar. Se pá! Beber até inchar. Será que isso? Você quer brisa? Vai escutar poesia. Toda quarta-feira ainda tem comerifa. Você é zumbizão, era o pá. Todo podrão, não sei como é que bebe. Perdeu o quê? Reclama que não bebe, ela é grande. Mas os MCs aqui não são batida. Fala pra mim, toda seita é mais vendida. Cerveja, maconha ou cocaína. Fala pra mim quem recebe o pano dos pelego. Maconheiro. Aí depende, né? Se é pobre ou se é rico. Porque dinheiro é dinheiro e o poder tá corrompido. Criolo doido, vai abrir uma cachaçaria. Coisa fina, João. Naipe clandestina. Todo viajão e não e loca ali não nasce. O dinheiro da cachaça vai pra comunidade. Alcoolismo é doença, mas a safadeza, filho. Na galera que apoia você não acha esquisito. O governo libera, porque lucra com isso. E a gente toma cachaça até no nível. Eu ouvi falar que as minas enxugar o colher pra depois. Os malucos tão ali, ó. Eles não vão perdoar. Ouvi falar que os caras querem chapar, se pá. Beber até inchar. Pá, será triste o fim. Algo de história, um filho de um rim. Ouvi falar que os caras querem chapar, se pá. Beber até inchar. Será triste o fim. Algo de história, um filho de um rim. Então, algo de história, o crioulo, tchau, tchau. Algo de história, o crioulo, tchau, tchau. Algo de história, o crioulo, tchau, tchau. Algo de história, o crioulo, tchau, tchau. Algo de história, o crioulo, tchau, tchau. Algo de história, o crioulo, tchau, tchau. Algo de história, o crioulo, tchau, tchau. Algo de história, o crioulo, tchau, tchau. Faz barulho, família! DJ Marco e toda a família da Rinha dos MCs, façam barulho! Isso aqui é um monstro, não é só um MC, Não é só mais um mano, é um monstro. Crioulo doido. Deus abençoe. DJ Marco. Estão abertas as inscrições para a Rinha dos MCs. 10 minutos para as inscrições. Fala com o Elton, para aquele mano de branco que tá em pé ali. Vai, DJ Marco. Destrói essa porra, caralho. Vai. Pum, pum, pum. Um show mágico, muitas pessoas me ajudaram para esse momento. As pessoas que fazem parte da história da Rinha dos MCs me ajudaram. Pessoas que estão mais próximas hoje, pessoas que estão distantes, mas que têm o mesmo mérito, né? Porque a vida é volátil, né? As pessoas vêm e vão, mas todas têm o seu mérito. Eu quero agradecer a todas essas pessoas, a todas sem exceção. Todas que acreditaram em minhas palavras, que acreditaram em minhas ações. As que já não acreditam mais tanto nas minhas palavras, mas que acreditaram naquele momento que foi importante para mim, que me ajudaram. E esse registro, né? Esse DVD é um registro de um momento, de tantos que já aconteceram. E eu quero dedicar a todas essas pessoas que me deram o seu amor, sejam por carinho, ou me demonstraram amor por dor, ou por indagação, ou por questionamento. Eu quero oferecer a essas pessoas, todas essas pessoas maravilhosas, entendeu? Que passaram pela minha vida aí e que me ajudaram muito. As que falaram e me ajudaram, as que permaneceram em silêncio e o silêncio fez com que eu procurasse minhas respostas. Todas me ajudaram, todas. The Crash UX, nosso AG triplex, no morro os moleques, o vapor os clink clack. The Crash UX, nosso AG triplex, no morro os moleques, clink clack. É o Play 3 na golfeira que sai Xanex, é o ouro branco, o pó mágico e o poder de um Rolex. Na favela com fome atrás dos Nike Air Max, os canela cinzenta que não tem nem cotonex. Os MC das antigas dinossauro T-Rex, pra fazer bobadinha colhe ali com o João Pex. Pra zoar na rua com os cachorros é Pex Pex. E as princesinhas na noia de um papel faz boa. The Crash é UX, nós laje é triplex, no morro os moleques, o vapor os clicks. The Crash é UX, nós laje é triplex, no morro os moleques, The Crash é UX, nós laje é triplex, no morro os moleques, o vapor os clicks. The Crash é UX, nós laje é triplex, no morro os moleques, o vapor clicks. Os irmãos que estão com fome, desce três marmitex. Sabão de coco, não é pompom com protex. No almoço, só dex, meu advogado é o Alex. Se o jogo do bicho é contravenção, mega cena, ilusão pra colar com o durex. A resposta de chegar garante seu retornex. D.I. Poranguiz, a Connect com X. Atrás de um Verdix pra mandar por Sedex. Zona Sul é o universo, os vagabundo é Belezex. Eu não tô de Tricotex, e também não tô com medo de Lanzex. Zona Sul é o universo, o tiozão tá fazendo de louco. Ah, tem consta certo. É, The Crash é UX, nós laje é triplex, no morro os moleques, o vapor clipe.